palavras se calaram entre a gente. Não sentamos mais pra assistir TV. Almoço e janto em horário diferente, pra evitar mais uma briga com você. Você já não frequenta o salão de beleza, e das vezes que se arruma já não é pra mim. Eu posso ver no seu olhar tanta tristeza, nos separando feito muro de Berlim. Confesso que eu estou com medo, mas nenhum de nós ergueu o dedo pra salvar essa paixão que está morrendo. O que passou já não importa, é como água de rio, nunca volta. No amor, às vezes, quem tá com a razão é quem mais sai perdendo. Através dessa parede, escutei você chorando ontem. Estamos morrendo de sede, a 2,5 metros da fonte. Dê uma chance pra nós dois, a gente ainda pode ser feliz. E aí, o que você me diz? Mas nenhum de nós ergueu o dedo pra salvar essa paixão que está morrendo. O que passou já não importa, é como água de rio, nunca volta. No amor, às vezes, quem tá com a razão é quem mais sai perdendo. Através dessa parede, escutei você chorando ontem. Estamos morrendo de sede, a 2,5 metros da fonte. Dê uma chance pra nós dois, a gente ainda pode ser feliz. E aí, o que você me diz? E aí, o que você me diz? E aí, o que você me diz?